Papatango Eco de Lua November para serviço de informação e alerta. Chame Centro Recife, 126 decimal 0, ao CERN 128 decimal 8. 260-288, Eco de Lua November. Salvador, bom dia, Goma 9372, Porto 0, 1, 0. Goma 9372, autorizado a linhagem, colapso no 0, vento 1, 30 graus, 089. Com 1372 decolado às 32, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom domingo, 1372. Controle, bom dia, 1372, decola, passa 1510. Contato radar na decolagem, manda nível 370 via saída PUCA. 370 via PUCA, no 1095, autorizado na linha de colapso 10, ventou no 30 graus 07. controle ONU 372. ONU 372. Confirme. Módulo para o controle. Afirmativo, pode voar direto a Aracaju, se for possível, coordenação? Chame o centro Recife agora na frequência 125-45, alterno 26-85, solicita diretamente o centro. 2545-2685, obrigado, bom domingo, no 372. Tá. Salvador, bom dia. ONU 095, passando 25. ONU 095, contato radar, na decolagem, submantou nível 360, vê sair da Arbor 1. Arbor 1 para o 360. ONU 095. ONU 095, passando 240 em descida. ONU 160, acionificação via chegada ao bombé de ONU, desse mantém o 050, ajuste o altímetro no 017. Tem que identificar em descida para o 050 no perfil da bombé de ONU, 1017 ajuste, igual ao 160. Papá Romeu, Oscar Mike Yankee, assinado 0141. Afirmativo. Oscar Mike Yankee, mantém sem regras de voo visual, ajuste o altímetro no 097. Voe farol de Itapuã, informe, iniciando descida para 500 pés a 10 milhas. Sim, chegando a 10 milhas, informará a descida na proa de Itapuã. Informa que também que está com 02 a bordo, Oscar Mike Yankee. Yes. exército no Danamarca. Oscar Mike Yankee, tá 13 milhas, senhor, ideal de destino. Oscar Mike Yankee, deixe e mantenha 500 pés, 08097, informe através de situação. Repassará através de Pituaçu, descendo para aqui, sempre. Azul 1095, passa nível 200, chama agora o centro de sítio na frequência no 260, está no 18.8. 1160, desse mantém a 2 no pé, ajuste o altímetro 907, autorizado LS-8, pista 90, vamos sobre dados no procedimento. Gente, 10 para 2, 1097, informe estabilizado LS-8 da 10, vou 1160. Oscar Mike Yankee, Oscar Mike Yankee, mantém-se em arrivo visual, chame torre, na frequência 1.8.95, solicite instruções para o ingresso do circuito. Ciente, grato. Torre Salvador, Oscar Mike Yankee, passa o Pituaçu. Oscar Mike Yankee, dá presente, autorizado cruzamento da sinal 1.7, correção sinal 1.0, reporte livrando a sinal 1.0. Repassará, Oscar Mike Yankee, cruzando 1.0. usando o Estão no Zero Oscar Mike Yankee, já com o trem baixo travado. Extraviu ao estágio, autorizado pouso 17, o vento 130 graus, 0 menos. Gente, livre pouso 17 para o Oscar Mike Yankee. Tem condições de alinhar e decolar sem parada. Afirmativo, senhora. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus 0 menos. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, 131, 79. Mantenha o preço da chegada, achando a 63 ou 93, número 2 na aproximação. Estabilizou no LSX 8 da 90. Voo no 160, completo sinal, chama em torno, no 8 decimal 95. 1895, obrigado. No 160. Salvador, bom dia, voo 1160. Voo 1160, continua a aproximação, aguardo autorização de pouso, informo Serra, Kilo, 76. Aproximando em mais um minuto, toca a pista auxiliar, não interfere com a sua aproximação. O vento é 1940 graus, 07 mais. Gente, no seu aguardo para a pista livre, igual no mesário. 3179, decolada 54, chama controle 120.8, bom voo. 1208, bom dia, está 3179. 1160, autorizado, pouso pista 10, vento 1940 graus, 07 mais. Livre o pouso, não no zero, o 1 no 60. Subida Sambo 1. São 3179, contato radar decolagem, subir manter o nível 340 via saída Sambo 1. Ok, via saída 340, tem 3179. Sobrecarga 010. Gente, grato. Salvador, muito bom dia. Gol 2171, quem tem informação, Juliette. Afirme, gol 2171. Afirme, senhor, 2171, quem da Juliette. Gol 2171, essa é a identificação. Desse mantém a 050 via chegada a bomba. Ajuste o altímetro no 097. Identificado, descendo ao 050, chegada a bomba, comi 17, gol 2171. Controle Salvador, o voo 1891, quente da Juliette. Voo 1891, a certificação via chegada a bomba de 1, desse mantém 060, de centímetro 0097. Via chegada bomba de 1, 6000, ajuste 1017, o voo 1891. 960, Solo 57, libere direito, chame Solo em 121, decimal 9. Não, livrado em 19, 960. consegue na descida? Chanel, minha 3123, desce, mantém 2 no pé, o GD-metro 10 no assalto, informa estabilidade, fala procedimento LS, pista 10. Motivos, desce, não é estabilizado. Plano 3179, passa nível 210, chama agora o centro Recife na frequência, no 251, alterna no 23, decimal 8. Ok, vai chamar o 251, alterna no 238, para 3179. Gol 2171, reduza para 2209. Reduzindo 2209, gol 2171. Gol 1891, desse mantém a 3 mil pés, o altímetro 9017. Controle, Alvão, 1230, passando 2000 e decidar 1530. Zona 6623. Zona 6623, completo o procedimento, LSX, pista na 0, chama agora 2 Salvador, na frequência 1985. 1895, vai chamar na Zona 6623. Gol 2171, vetor radar para sequenciamento, curva direita na proa 230, limite, é radial. 2900 Salvador. Direito 230, limite é radial 290 Salvador, gol 2171. Afirma, gol 271 desse, mantém a 3 mil pés, ajuste o altímetro 9017. Cena para 3 mil com 1017, gol 2171. Metro 1017, salvo estabilizado. 2017, a porta está estabilizado, gol 1891. Tá na 6630, por favor, estimado, autorizado por posto 190, não faz 0 graus, 08. Salvador, gol no 2130, bom dia. 1-2-3-0, essa identificação, desse mantém 050, ajuste o altímetro 0, 1-7, Google Maps para interceptar a chegada Google Maps 1. Google 1-2-7. 1230 050. 663, reporta Bandeira de Pássaros, 600 metros. Gente, o Xené 6323. Pousonar. Valeu. Xené 6312, pronto? Ah, totalmente, senhorita. E mantém cabeceira no zero? Vai manter no zero, explosão, hein? Xené 6323, solo 09, libere primeiro direito, chama o solo Salvador no 21 decimal 9. Navegação na proa da posição Duna está agora a 17 milhas oeste do Salvador, décimo até 2 mil pés, justo 17, informe estabilizado. Gente, descendo para 2000, na proa de Duna, com 17, autorizado no reporte estabilizado, gol 2171. Afirma. 1891, no complexo final do procedimento, LS Exploration, agora tu, na sequência, 118, decimal 95. Torre 118, 95, gol 1891. Dia, 6312. Torre Salvador, bom dia, gol 1891. 1891, continua a aproximação, aguarde pista livre, Airbus da Avianca, iniciando decolagem, pista 10. Aguardando a pista livre, gol 1891. Xené 6312, decolou o 1, chama o controle Salvador no 2098. 208, bom dia. Gol 1891, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, ventona 30, grau 089. Gente, livre pouso, pistola 0, gol 1891. 06312, não se escuta. 6312, contato radar da colagem, manto nível 350 via saída PUCA. 350 via saída PUCA, 6312. autoriza o gol 1230 para seguir na descida? Ok. Autoriza o gol 1230 para seguir na descida? Afirmo, desse mantém a 2000 pés justo no altímetro 9097, autorizado ILS X-Ray, informe estabilizado. Gente, no 017, autorizado ILS X-Ray, vai reportar estabilizado. No 71, completando o procedimento, chame 2-1-8-9-5. Agora 2-8-9-5, bom dia, gol 2-1-7-1. Gol 1891 no solo 14, desce primeira direita, chama o solo Salvador, 121, decimal 9. Primeira direita, 1219, o gol 1891. Dois Salvador, muito bom dia, gol 2171, tá na final da X-Ray da pista 110, agora passando o Índia Serra. Gol 2171, no ajuste altímetro 10, 17, aguarde de pista livre. 1017 aguardando, gol 2171. Gol 2171, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 089. Autorizado pouso, pista 10, gol 2171. O 2171 no solo 17, libera primeiro direito, chama o solo Salvador no 21 decimal 9. E para a primeira direita, chama no solo 219, gol 2171. estabilizado o gol 230. Bono 230, completo final, chame turno, 8.95. 2.95, obrigado. Gol 1230 na escuta? Ô, Torre, bom dia. O gol 1230 está na final da 10 na chave. Gol 1230, ajustado, utilizado por 0, vento 3.12, chame agora o centro Recife na frequência 12545, alterno 1285. Vamos lá, o senhor entendeu, 1285, a primária? A primária é 125, decimal 45, a secundária 126, decimal 85. 2545, 2085, chané 6312, um bom dia. Solo 230, solo 21, libera primeiro direito, chama o solo Salvador no 21, decimal 9. Salvador 21, 9.